For at komme bugt med infektionen, så den ikke spredte sig til kroppen. E Francisco vai até a cidade de Assis. Og Frans Assis, han går hen til den her by, Assis by. E diante do bispo Dom Guido, seu amigo e seus companheiros. Og foran bispen og hans venner. Ele ajoelha-se e submete-se àquele tratamento. Knæler han og får den behandling. E quando tem o ferro em brasa sendo trazido para próximo de seus olhos. Og når den jern, varme jern kommer hen til hans øjne. Em vez dele chorar, lamentar ou abjurar o nome de Jesus. I stedet for at forbande eller klage. Ele diz: Benevenuto fratello fogo. Bem-vindo, irmão fogo. Så siger han: Velkommen, broder ild. Por favor, seja gentil comigo. Eu sempre o tratei tão bem. Vær venlig mod mig, for jeg har altid behandlet dig godt. E enquanto tem seus olhos queimados, a luz dos seus olhos apagadas por aquele instrumento. Og mens han får sit syn ødelagt og brændt det jern. Francisco de Assis cantava as virtudes, as qualidades do fogo. Så fortalte han om alt det gode ilden kunne gøre. Frei Leão, seu companheiro, desmaia imaginando o sofrimento de Francisco. Frei Leão, hans ven, han besvimer. E Francisco cantando. Og Frans, han sang. Porque não era mais ele que vivia, mas o Cristo que vivia em seu coração. Não var det ikke mere ham, der livede, men Kristus i hans hjerte. Quando é chegada a hora da sua morte? Når hans dødstime er kommet. Ele deitado em uma maca de madeira, muitas pessoas vieram se despedir de Francisco. Han liggende i en træseng. Que desencarnou com 44, 46 anos. Han døde som 44-årig. Os seus amigos têm que pedir-lhe para ele se calar. Hans venner beder ham om at tie stille. Eles dizem: Francisco, por favor, cale-se. Porque se você continuar cantando, as pessoas não vão acreditar que você está à beira da morte. Frans, sagde, du må holde op med at synge, fordi ingen vil tro, at du er ved at dø. E ele cantando: Bem-vindo, irmã morte. Og han sang: Velkommen, søster død. Era o cantor da natureza, cantava hosanas ao Altíssimo. Han var naturens egen sanger, og han sang. Ele era verdadeiramente o cantor da alegria. Og han var glædens sanger. Ele desencarnou sorrindo. Og han døde med et smil på læberne. Porque a sua fé era tão grande, a certeza, ele já vivia num modo de angelitude tão grande. Og hans tro var så stærk, og han var nået et enkelt punkt, der var så stort. Que ele curava como Cristo, ele bastava tocar. E a cura era instantânea, inclusive. At han kunne helbrede alene ved berøring. Deixou mais de 150 mil seguidores. Og han efterlod mere end 150.000 følgere. Porque ele sabia que as palavras podem até convencer. For han vidste, at ordene kan ændre, Mas é o exemplo que arrebata as multidões. Men det er eksemplet, der får folk til at samles. Então o Espiritismo vem nos falar da importância da reforma íntima e do trabalho no bem para que sememos flores onde ontem talvez tenhamos semeado espinhos. Så Spiritismen fortæller os nødvendigheden af at gøre noget godt, at plante blomster i dag, hvor vi i går var ved at så tårne. Que nós devemos fazer a caridade material, ajudar os pobres necessitados, mas sobretudo a caridade moral. At vi skal gøre den materielle barmhjertighed, men det vigtigste er altid den moralske barmhjertighed. Que Allan Kardec pergunta aos espíritos qual o sentido da caridade, da palavra caridade, como a entendia Jesus na questão 886 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec, han spurgte, hvad er meningen med ordet næste kærlighed?